CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista nesse sábado, dia 7 de junho. Estamos aí às vésperas do centenário de Foz do Iguaçu. E é com muito prazer, muita honra que eu trago o nosso convidado de hoje, que é o Juan Carlos Sotuyo, né, como é mais conhecido, diretor superintendente do Parque Tecnológico de Itaipu, PTI. Bom dia, Sotuyo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui na CBN. Eu que agradeço a sua presença. Sotuyo, a gente estava falando aqui, quando se trata aí de Itaipu, se trata de PTI, nos vem sempre a primeira pessoa que nós lembramos, né? É a sua pessoa, até porque foi o fundador, né? Foi o idealizador. Na verdade, não é nem o fundador, né? Idealizador lá do PTI, que a gente falava aqui, é um trabalho de vanguarda a nível de Brasil, né? Vamos dizer. Não, na realidade, são várias pessoas que participaram desse processo. Nosso colega Jorge Habib, o Ricardo Pamplona, no início desse processo, junto à União Oeste, a criação do ITAI, do Instituto de Tecnologia Aplicada à Inovação, e sem dúvida o Parque Tecnológico existe porque houve uma diretriz do presidente Lula ao Jorge Samek, que é o diretor-geral brasileiro. Quando ele foi empossado em Curitiba, o presidente Lula falou o seguinte: olha, você tem a obrigação, Samek, de transformar a Itaipu, que já é um exemplo de integração entre Brasil e Paraguai, você derramar essas ações da Itaipu para o Mercosul. E hoje, passados 10 anos, né, desse processo de criação do parque, nós vemos que muita coisa aconteceu de muito interessante dentro dessa linha de integração dos povos, não somente do Mercosul, mas da América Latina, né? É o trabalho do PTI, um trabalho muito importante aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive, essa semana, Sotuyo, nós entrevistamos o pessoal que trabalha com a incubadora Santos Dumont. Um trabalho que dá um resultado muito interessante. Nós já recebemos aqui na rádio, inclusive, um pessoal da União Oeste que desenvolve um trabalho lá dentro da incubadora. E esse é um trabalho que já está lá desde o ano passado, já está indo agora, abriu também a licitação para mais uma turma, para novos empreendimentos. Isso é um processo, digamos, a concepção desse processo todo do Parque Tecnológico, nós acreditamos que marcará uma nova era de Foz do Iguaçu. Digamos, Foz do Iguaçu, que iniciou com o processo da erva mate e da madeira, extração de madeira, que foi até final praticamente da década de 50. Em 50 se inaugura um processo de agricultura, na década de 60, melhor. A partir de 70 começa um processo de exploração do turismo nesse território e, sem dúvida, o grande ponto de inflexão foi a vinda de Itaipu para Foz do Iguaçu. Quer dizer, cria um novo ciclo de desenvolvimento, não somente pela quantidade de pessoas que vieram a instalar-se nesse território, mas também pela qualidade das pessoas que Itaipu trouxe para compor todo ese proceso de generación de energía y de cuidados con el medio ambiente. A partir de 2003, a Itaipú, con la asunción de Miguel Samek, de Jorge Samek, cría una ampliación de la misión de Itaipú, que era solamente generar energía, no solamente, no, que se genera, es una tarea titánica, mas viendo esa ampliación, a importancia y relevancia de esa ampliación de la misión, que amplía as questões da responsabilidade social, o desenvolvimento tecnológico, o fomento ao turismo. Então, nós acreditamos que a partir de 2003 é uma nova fase onde o conhecimento passa a ser um novo ciclo econômico em Foz do Iguaçu, quer dizer, o crescimento das universidades, as universidades privadas de excelente qualidade que nós temos na cidade, a vinda da UNILA, fruto da vinda do presidente Lula em 2006, em maio de 2006, o presidente Lula esteve visitando o parque e aí definiu que a universidade que ele sonhava deveria ser em Foz do Iguaçu. Então, a implantação da UNILA, sem dúvida, traz um novo ciclo de ampliação desse polo universitário agregado a un polo de desenvolvimento científico, tecnológico y de generación de emprendimientos. Por eso, importancia da incubadora empresarial Santos Dumont en ese proceso de transformar el conocimiento generado en la universidad, de apoyar a las empresas a incorporar innovaciones en sus productos, en sus servicios, en sus procesos, ¿no? Trabajarmos con la innovación social. En fin, un elenco de acciones, ¿no?, que pasa también por la mejoría de la educación en Foz do Iguaçu, que es grande trabalho feito pelo prefeito McDonald, continuado agora pelo Reni, onde nós nos orgulhamos de termos as escolas que temos, de termos alcançado os índices de altíssima expressão, não somente nacional como internacional, da educação básica. Enfim, todo esse processo, sem sombra de dúvida, define um novo ciclo socioeconômico para Foz do Iguaçu. Isso deverá ser tal vez reconhecido de aqui a 30, 40 anos, como foram os outros ciclos tan importantes que permitiram a colonização desse território. Então, a Itaipu hoje, através da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, tem ações que não se limitam aos municípios lindeiros também. Nós temos uma ação em todos os municípios da AMOP, da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, da Cassiopar. Estamos ampliando também uma colaboração com o Sudoeste do Paraná. Então, de certa forma, irradiando esse conhecimento, irradiando o elenco de projetos e programas que se desenvolvem, que a Itaipu desenvolve através da Fundação Parque Tecnológico Itaipu e do conjunto de atores que hoje fazem parte do PTI. Para você ter uma ideia, nós temos 5 mil pessoas aproximadamente circulando diariamente pelo parque. É uma mini cidade que irá crescendo gradativamente quando se implantem, se concluam as obras da UNIL, alojando mais de 20 mil estudantes. Vai ser uma coisa realmente extraordinária. É, até quero abrir um parênteses aqui, Sotuio. A vinda da UNIL mudou, sim, né, a rotina lá, né, tanto do PTI, já que ela está instalada ali do ladinho, ali dentro, né. Então, hoje é possível circular, como você falou, 5 mil pessoas quase que diariamente. Mudou ali, né, até o perfil, né, da maneira de vocês conviverem lá dentro, né. Sim, digamos, essa série de políticas inclusivas que iniciaram a partir de 2003 mudou o próprio perfil da nossa universidade, da UniOeste, né, que é a universidade que nós instalamos no parque em 2006 e da qual também sou professor concursado desde 1993, do qual me orgulho muito. Eu comecei lá na FACISA, né, na Vila C. Mudou o perfil dos estudantes. E nós temos hoje uma diversidade social fazendo parte das universidades. A UNILA traz uma diversidade cultural com alunos de mais de 15 países da América Latina e Caribe. É algo realmente extraordinário. Uma cidade que já é acostumada com a diversidade étnica, né? Então, é muito bonito de estar todo dia no PTI. Mas, ué, até você se identifica, né? Até para a gente fazer uma ressalva aqui, o Sotuio, ele é professor desde 1993 do Centro de Engenharia e Ciências Exatas da UniOeste, né? Então, você Exatamente. Se identifica com esse meio ali, com esse pessoal circulando. Com certeza absoluta. É, faz parte da nossa missão, né? E professor é algo apaixonante, então estou muito feliz também de pertencer a uma universidade que também mudou o perfil do Oeste do Paraná, né? As faculdades isoladas que decidiram unir-se, né, na década de 90 e formar a UniOeste, algo realmente extraordinário para a região oeste do Paraná. Vou fazer um rápido intervalo aqui, vamos terminar esse primeiro bloco, Sotuio, mas eu quero deixar já uma pergunta para você, para o outro bloco, a respeito. Itaipu, 40 anos e 10 anos também do PTI, né? Qual que é a importância disso para Foz do Iguaçu? Acho que você já deu essa pincelada aí na sua introdução, mas ainda assim, a gente não pode deixar de falar, porque hoje quando se fala em Foz do Iguaçu, se fala, como você falou, em Lindeiros, a gente está assim, profundamente ligado hoje com a Itaipu e também com o PTI. Então, já fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, nessa entrevista aqui, muito especial hoje com o Juan Carlos Sotuio, do CBN Entrevista, o convidado, ele que é hoje o diretor superintendente do PTI. Daqui a pouquinho. CBN Entrevista. Bem, estamos de volta então com o CBN Entrevista desse sábado, meu convidado Juan Carlos Sotuio. Juan Carlos Sotuio, que é o diretor superintendente do PTI, do Parque Tecnológico de Itaipu. No final do primeiro bloco, já deixei uma pergunta para o Sotuio a respeito da importância de Itaipu, do PTI também. Aliás, está me fazendo até aqui um lembrete aqui, Juan Carlos Sotuio, naturalizado brasileiro. Exatamente. Argentino, naturalizado brasileiro. Depois a gente vai entrar nessa questão, que eu quero te fazer algumas perguntinhas a respeito de Argentina, de Brasil, Sotuyo. Estamos aí, né? Exatamente. Sotuyo, a gente falava aqui, né? Não dá hoje para a gente falar em Foz do Iguaçu, isso não é de hoje, mas municípios lindeiros, sem atrelarmos diretamente ao que nós somos, o que Foz do Iguaçu é, o que os lindeiros são hoje em função da Itaipu, completando 40 anos. É, sem dúvida, a Itaipu representa, primeiro, foi uma maravilha em termos de engenharia de todas as áreas, uma maravilha de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletromecânica, enfim. Uma maravilha também em termos de engenharia econômica, um empreendimento que ele estará totalmente pago em 2023. Então foi um arranjo também jurídico, o tratado, permitir que dois países consigam colocar, em vez de uma pedra, né, ou encima da pedra que canta, a solução de um conflito, realmente foi extraordinário. A relevância de Itaipu como a maior usina ainda geradora do mundo, a maior geradora de energia elétrica do mundo, e também esse processo de que a Itaipu, dentro das suas políticas, e isso muito associado aos governos federais, aos objetivos dos governos federais, tem a partir de 2003 realmente uma abertura. Isso faz parte de um ciclo, né, político do país. E essa abertura permitiu o desenvolvimento de uma série de iniciativas no território, que não somente atendiam aos municípios lindeiros, mas que atende esse processo de integração com a Argentina, com o Paraguai, ampliando a ação no oeste do Paraná. E a grande questão passou pela inteligência que existia dentro de Itaipu, que de certa forma tinha represa de Itaipu, represando as possibilidades que essa usina tinha de gerar desenvolvimento. Então, a própria criação dos cursos foi a partir de profissionais da Itaipu que fomentaram a criação do Centro de Engenharia e Ciência Exata, lá em um convênio celebrado em 1995, ampliado depois a partir de 2000, mas realmente o grande impulso foi a partir de 2003, quando Jorge Zamek, um filho da terra, decide que deveria ser feito mais desde Itaipu, seguindo essa orientação do presidente Lula. Então, representa esses 40 anos de Itaipu, do início da construção, somado a todos os resultados que Itaipu já trouxe para o país, né, com a geração de energia, e somado nesses últimos 10 anos, com esse processo de desenvolvimento de ações ambientais, sociais, na área da ciência, da tecnologia, representa realmente, como eu me atrevo a pensar, digamos, um novo ciclo socioeconômico, né? Não podemos descartar também a importância da Itaipu para com o turismo. A Itaipu decide colocar o seu complexo turístico com uma atenção profissional e um equipamento, e agregando ao destino Iguaçu uma possibilidade de oferecer passeios diferenciados, né, dentro de uma lógica do turismo, da aprendizagem, né, da aprendizagem, da experiência. E a nossa fundação também opera o turismo desde o ano de 2007. Né? Fora essa questão, a criação do Fundo Iguaçu, com recursos oriundos da exploração turística, tanto dos hotéis como do Parque Iguaçu, Parque Nacional Iguaçu e do Complexo Turístico Itaipu, agrega também recursos importantes para o processo de desenvolvimento. Mas não somente isso, quer dizer, o SAMEC conseguiu também unir as partes que compõem todo esse complexo que é a gestão de turismo. Então, a gestão de turismo integrada se deve também à pessoa do SAMEC, com essa postura de agregação, de diálogo, de discussão permanente, e de buscar melhorias para a nossa cidade. Então, Itaipu tem várias facetas que foi desenvolvendo ao longo desses 40 anos. Mas, sem dúvida, esses últimos 10 anos se caracteriza por impulsionar um novo ciclo econômico e social na nossa região. Você está na Itaipu desde 1990, né, Sotuyo? E foi isso, por perceber que a Itaipu tinha muito mais para oferecer do que simplesmente, né, produzir energia elétrica, que veio essa iniciativa de se criar o PTI? Na realidade, a questão quando juntamente com o colega Jorge Habib e com o engenheiro Ricardo Pamplona, muito preocupados com esse processo de aproveitar a inteligência Itaipu para gerar conhecimento. Foi que iniciou esse processo de criação dos cursos de ciência da computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, matemática, e foi também com a participação de Itaipu do Oeste a criação do ITAI, do Instituto de Tecnologia Aplicada à Inovação, que foi um mecanismo de poder unir ações desde Itaipu, ações empresariais, com o recém criado Centro de Engenharia e Ciência de SATA. Isso foi criado em 1996. Então foi um processo permanente de aproximação e de abertura da Itaipu para com relação com as universidades. Mas o grande salto é, digamos, a proposta do parque tinha sido discutida anteriormente na cidade. Mas as coisas têm seu tempo para acontecer, têm seu momento para acontecer. Precisa, para criar um parque tecnológico dessa natureza, precisa ter as condições políticas definidas, as vontades políticas, os recursos, né? E muito trabalho. Então, que toda uma consequência, a criação do parque é uma consequência e, fundamentalmente, a consequência de uma decisão política que foi tomada pelo Jorge Samek. Isso trouxe, né, a própria implantação do PTI aqui, agregou muita coisa para Foz do Iguaçu, né? Tem uma questão que gostaria de ressaltar: a implantação, por exemplo, da Universidade Aberta do Brasil. Uma iniciativa do MEC com a Prefeitura Municipal, com Itaipu, através da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Digamos, obedecendo a um programa que o setor elétrico impulsionou no país. E a Universidade Aberta, nós temos mais de 1.700 alunos, já se formaram mais de 1.600 alunos, alunos com faixa etária acima de 27 anos, que é grande, a média supera essa idade, quer dizer, pessoas que não tiveram oportunidade de ter acesso a universidades, fazem universidades com as melhores universidades brasileiras, recebendo um diploma das melhores universidades brasileiras, com uma qualidade extraordinária, público e privada. Agregamos a isso outra iniciativa que se agregou durante esse processo com a Prefeitura Municipal, que foi o Núcleo de Tecnologias Educacionais do município. Nós hoje tem 2.000 pessoas, 2.000 professores, ligados numa rede de educação continuada e de comunicação permanente, melhorando o ensino da educação básica. Estamos ampliando isso com o ensino médio, né? Temos uma feira de ciências que está entrando na terceira edição, que congrega a conexão de universidades com escolas do ensino médio de todo o estado do Paraná, do Paraguai e da Argentina. Então, um processo de desenvolvimento da educação, de popularização da ciência, né? Somado o polo astronômico, que recentemente participou da descoberta de anéis em torno de asteroides, coisa que não tinha sido visto nunca, e nosso polo astronômico participa com um conjunto de observatórios na demonstração, né, da existência desses anéis, o processo que a Estação Ciência vem fazendo com as crianças, com os professores da rede pública de ensino e também da rede privada, as escolas privadas também, de popularizar a ciência. Nós já temos hoje estudantes de engenharia que se inspiraram a estudar engenharia porque passaram pela Estação Ciência, passaram pelo Polo Astronômico. Eu sou professor de engenharia mecânica, de 40 alunos, 13 passaram pela Estação Ciência e reconheceram que a Estação Ciência foi a que inspirou eles a estudar engenharia. Fez a diferença na escolha, exatamente, né? Então, quer dizer, são um elenco de ações, né? Nós temos diversas atividades, os laboratórios de pesquisa com hidrogênio, o laboratório o Centro Internacional de Biogás, que está colocando, gerando uma nova economia a partir de problemas que eram os detritos e dejetos animais e também vegetais para a nossa natureza, os projetos ligados à segurança de barragem, projetos da Universidade Corporativa Itaipu, que atende o conjunto de empregados de Itaipu e atende também com pesquisas ao setor elétrico brasileiro, um laboratório de simulação de sistemas elétricos, sistemas sendo feitos pelo ITAI totalmente nacionais, vão ser os primeiros sistemas na área de de automação, controle feitos no país que vão ser instalados na Itaipu, fechando um ciclo da formação de engenheiros. Então, quer dizer, tem uma série de ações muito, muito interessantes que estão, de certa forma, ampliando o perfil econômico. Ou seja, hoje a atividade científica e tecnológica já entra com muita força, como uma componente da economia local. Então, a tendência é essa, digamos, que nós consigamos atrair, desenvolver, atrair, instalar em Foz do Iguaçu empresas de base tecnológica, melhorando a renda, melhorando a arrecadação de impostos, né, e gerando riqueza para nosso território, né. Então, nós temos que desenvolver, gerando riqueza e distribuindo melhor essa riqueza. E a formação, a educação, a possibilidade de que as pessoas tenham empregos, né, dignos e cada vez melhores é também a missão do Parque Tecnológico Itaipu. Soutor, 2014 é um ano muito especial para nós iguaçuenses, né? O ano do 40º aniversário da Itaipu, 10º aniversário do PTI, centenário de Foz do Iguaçu, culminando também com a Copa do Mundo no Brasil. Isso tudo está movimentando, deixando aqui o sangue do iguaçuense em ebulição, né? Está fervendo, né? Pena que os paraguaios não estão na Copa, né? Porque pois aí ia ser fecho. É verdade, né? Ia ser fecho de ouro, né? É verdade. E como é que você está vendo toda essa movimentação aqui em Foz do Iguaçu com relação à Copa do Mundo, essa movimentação em receber a seleção sul-coreana aqui em Foz do Iguaçu? Bom, realmente a Copa está convulsionando o país. Infelizmente, né? A grande mídia, fundamentalmente, que torce contra as coisas, né? Mas a Copa está chegando e vai ser uma grande festa. Acredito que esse alinhamento de comemorações, né? Assim como tem alinhamento de planeta, nós temos alinhamento de comemorações, os 100 anos de Foz do Iguaçu, que é uma terra abençoada, um povo maravilhoso, é um lugar de paz, de convívio harmonioso entre tantas e tantas e tantas etnias que aqui convivem. Obviamente com muitos problemas sociais ainda, que é o nosso grande desafio de contribuir decididamente para mudar as mazelas que ainda nossa cidade e nosso país de modo geral possuem, né? Mas acho que começamos já um clima de festa muito interessante. Esses 100 anos de Foz do Iguaçu também é um marco muito bonito de participar de e começar a projetar a partir desses 100 anos de projetar talvez qual será a Foz do Iguaçu de aqui a 100 anos, né? Porque o tempo inexorável passará e precisamos planejar com muitos anos para frente, né? No nosso parque estamos planejando 2024, então estamos em 10 anos de planejamento, que vai ser o parque aqui há 10 anos. Até porque, Soutor, a gente pode assim dimensionar Foz do Iguaçu antes e depois da Itaipu, né? Já tinha Foz do Iguaçu aí 60 anos já, quando da instalação de Itaipu, mas a gente pode, foi o marco, né? Então são duas, antes e depois da Itaipu. Sem dúvida, Itaipu mudou Foz do Iguaçu, mudou a região. Evidentemente que houveram processos traumáticos, né, durante sua construção, que se foi feito num momento onde pessoas foram deslocadas, houve muito sofrimento, né? Mas vendo hoje os resultados em termos de geração de energia, em termos de equacionamento da sua dívida, do término de pagamento dessa grande obra, que terá ainda mais talvez 200 anos pela frente, e considerando essa ampliação da missão de Itaipu, realmente os resultados são sumamente positivos, sem sombra de dúvida. Você é argentino naturalizado brasileiro, como é que se deu isso? Há quanto tempo aconteceu isso? Na realidade, era uma dívida que eu tinha com o Brasil, que foi o país que me acolheu, né? Então, um dia, digo, mas olha, a única coisa que não tinha era direitos políticos, né? Digo, eu não podia eleger, digo, isso é uma contradição, né? Eu vivo aqui, amo aqui, pretendo morrer aqui, não tão cedo, evidentemente, e eu decidi realmente nacionalizar-me e tornar-me brasileiro, porque sinto o povo brasileiro no meu coração. A única questão é o futebol, né? E o futebol é, não tem... Ele, inclusive, fez, o Sotui fez questão, inclusive, de me mostrar a identidade, ó. Claro. Eu sou argentino, mas brasileiro. Como é que vai ser isso agora, essa divisão? Não, aqui acontece o seguinte, eu sou corintiano, né? Então, você torce para que time, Cris? Olha, eu sou colorada. Colorada. Colorada. Então, não torço para nenhum time de São Paulo, não, né? Então, mas... Não, perfeito, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Imagine você... que jogasse final da Copa do Mundo Interclubes, o Grêmio com o Chelsea. Você ia torcer para quem? Você é brasileira, Cris. Ia torcer para quem? Olha, Souto, eu vou te dizer que eu já fui muito criticada, né, em virtude disso. Inclusive, né, a minha família toda é gremista, só eu sou colorada. E tem uma parte da família assim, que quer me execrar. Porque quando acontece isso, da outra vez que aconteceu, eu colorada, que sou assim, ferrenha, roxa. Mas eu não pude me furtar de torcer. Eu não estava torcendo para o Grêmio. Estava torcendo para que o Brasil ganhasse. Não, da Cris, mesma não, forma, não, Cris, não, da mesma me... forma não, que não, meu Cris, pai, que é gremista, roxo, também. Torcer para o Colorado quando o Colorado... Não, bicho, não, então você não é tão colorada assim, né? Porque, capa nós, a resposta de um autêntico Colorado seria o seguinte, sabe qual seria? Torço para o Chelsea. Chelsea, exatamente. Então, futebol é uma coisa à parte. Não é, tem lógica, a gente torce por uma camiseta. Elas quero coloradas que me perdoem olhando, agora, claro. Tem um Colorado me acompanhando aqui, claro. Adriano Lopes agora vai querer me... Não, mas eu, na realidade, assim, brincadeiras à parte, que, a gente... Primeiro, eu gostaria que fosse uma Copa inesquecível, né? É a Copa das Copas, né? Exatamente. Primeiro porque se repete em América Latina, Brasil, depois de 50, voltar a ceder uma Copa, todo que vai, o legado que vai ficar, eu como corintiano não posso deixar de celebrar, digamos, o Itaquerão, mas que seja uma Copa realmente que ocorra na maior tranquilidade. Segundo, que possamos assistir bom futebol. Né? É o que a gente espera, e, né? E terceiro, e que de repente, imagina uma final no Maracanã, Argentina-Brasil, Cris. Tá, e aí me diz, você vai fazer como? Não, eu não vou assistir o jogo, acho que não, é impossível. Não, realmente, essa final é possível que aconteça, mas eu não pretendo assisti-la por uma questão de preservação cardiológica. Ah, sim, com certeza. Mas durante o período dos jogos, você vai torcer para o Brasil ou para a Argentina? Não, eu quero que o Brasil vá para frente. Né? Com certeza que avance e a questão da Argentina é mais para aquela adrenalina que a gente vai sentir, né? Claro, mas que se enfrentem na final seria um sonho, realmente. Seria maravilhoso. Aí, infartante, sim, seria a Copa, mas das Copas, né? Aí seria, porque existe um adversário para o Brasil melhor do que a Argentina e a Argentina para o Brasil. Se o Brasil ganha da Copa de, sei lá, da Espanha, vai ser, não, vai estar repetindo, bem, já ganhou a Copa das Confederações, da Itália, vai ser só o troco mas, que a gente vai ganhar pela com pela a Argentina Copa seria, aí seria a demonstração de que o Hexa caberia coração, de bom tamanho, né? É exatamente, verdade. Agora haja coração, né? Haja coração. Você acha que a Argentina tem futebol hoje para isso? Messi tem. Essa semana apresentou problemas, né? Muitos... Não, mas tem aí isso intriga da oposição, viu? Acho que... Mas não sei, a Argentina lhe falta mais empenho, me parece. A gente já sentiu mais efetividade, né, na seleção argentina. É, tem muita, não sei, vamos ver. Desde a Copa passada, aliás, né? Exatamente, não apanhamos de quatro dos alemães. Não deu muito certo. É, vamos ver. É, vamos fazer essa torcida para que realmente, né, dê essa final, que vai ser maravilhoso. Sim. Eu quero, vou ligar para você. Infartante. E aí, amigo, tá assistindo? Não, com certeza, estaremos aí, aguardando. E o legado da Copa do Mundo em Foz do Iguaçu, Sotui? Bom, acho que nós vamos ter uma possibilidade de ter uma instalação que poderá ser utilizada por outras seleções, né? Acho que vai dar uma experiência também para Foz do Iguaçu, né? essa possibilidade de atrair treinamentos para Foz de todas as equipes, não somente seleções, mas de clubes do mundo inteiro, porque, digamos, uma instalação dessa qualidade realmente é muito interessante. E esperemos também que o nosso Foz Futebol Clube vá para frente também. Estamos torcendo também por eles. Com certeza, né? O que faz parte aqui da cidade também. Aliás, nesse final de semana começa a Copa Foz do Iguaçu, troféu 100 anos, né? O Foz vai estar aí representando aqui a nossa cidade, junto com o 13 de fevereiro, Curitiba, o Atlético. Isso. A gente está torcendo ali que ele faça bonito. Vamos lá, de camiseta azulzinha, vamos embora, claro, né? E deixa o troféu em casa, né? Tui, obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz com a tua presença aqui. Eu que agradeço, Cris, pela gentileza e poder comunicar-me através da CBN com todo o público da região. Muito obrigado. Eu que agradeço, Juan Carlos Sotuio, diretor superintendente do PTI Parque Tecnológico, e por nosso convidado deste CBN Entrevista, que volta no próximo sábado. Um grande abraço e até lá. CBN Entrevista.